Está começando! Final histórica! O podcast do site histórica.com.br. Nosso 11º episódio, e hoje vamos falar sobre a Guerra do Paraguai. Não aquela que você trava na ponte da amizade para atravessar com Muamba, mas aquela que encerrou, foi o grande e heróico desfecho de uma série de batalhas ocorridas no século XIX na região do Rio da Prata, onde a nossa pátria amada Salve Salve reduziu o Paraguai de uma mega potência industrialista a um paizinho de merda que nunca mais se recuperou, não é, professor? É quase isso mesmo. É um pouquinho mais complexo que isso. Você concorda, japonês? Eu concordo, mas eu acho uma puta falta de sacanagem não poder atravessar com tanta muamba, cara. Eu gosto muito de trazer Pringles quando eu vou pra lá. Pringles, a batata mais cara do mundo. Mas vamos falar sobre guerra e batata depois dos e-mails. E agora, o pronunciamento oficial dos ouvintes. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, Mr. Postman. Então vamos lá, japonês, para a leitura das mensagens dos ouvintes referente ao nosso episódio número 10 sobre o Galileu Galilei ou Galila. Vamos lá, Topeira. Tivemos aqui o e-mail do Vaca Louca, 26 anos, de Vinhedo, São Paulo. Olha aí, o seu pedido de colocar idade e cidade tem dado certo. Vaca Louca disse o seguinte: cara, tem um povo com uns nomes estranhos, né? Vaca Louca, Dragão Dourado. Diz Vaca Louca: resolvi fazer agora o que já estava pensando de novo em deixar para depois. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Pois é, né? Tipo, roubar o banco. Patrocinar o Histórica. Roubar um banco para patrocinar o Histórica. Não. São coisas distintas. Até porque você pode ganhar na Mega Sena e comprar o Histórica. Nós podemos trabalhar para você. Isso. Estamos à venda. Que prostituição barata. Segue, Vaca Louca. Gostaria de parabenizá-los pelo site como um todo e pelo colossal esforço que envolve preparar o site, gravar e editar o podcast. Como Topeira arruma esses sons da trilha sonora? Saberá Jesus. Esse é o segredo de Topeira, Vaca Louca. Esse segredo chama: entre em Sound Ideas e compre. Bite. É simples assim, cara. O Vaca Louca fala que ele também é professor de história do estado e ainda manda um: aê, professor, tamo se fu junto. E pra falar a verdade, nem lembra como ficou conhecendo o site. Ele acha que foi pelo Twitter. Quando entrou no site a primeira vez, a gente tava na terceira ou quarta edição. E ele baixou o som pra ver também o que era essa porra de tal de podcast. Cara, professor é tudo assim, né? Não sabe. Existe uma força de repulsão entre o professores e podcasts, cara. O Vaca Louca fala que achou muito legal e resolveu botar tudo numa pasta do MP3 dele pra ouvir enquanto ele dirige a moto dele até as escolas e tal. Olha, é um professor Easy Rider, cara. Cara, não, quer dizer que, tipo, ele ganha mal e tem que trabalhar pra caralho, né? Bom, sobre o som, ele diz que, como a gente já sabe, o microfone do Fessor é baixo pra porra. Então fica foda ouvir quando ele tá pegando estrada. Em especial quando passa uma Scania do lado dele e ele não sabe por quê, mas talvez seja também porque a moto dele é 125. E quando chega a 100 km por hora, parece que ela vai desmontar. Então acabou a nossa ilusão, não é uma Harley Davidson. Não é cair naquela teoria de que ele é um assalariado e precisa trabalhar em várias escolas. Enfim, tô achando massa os comentários e gostaria de falar que dou muitas risadas, mas cuidado para não perderem o foco sobre o tema, que às vezes pode passar batido em certas contextualizações. Não recrimino, afinal, esse japonês fica fazendo piada e mandando o ouvinte tomar no cu e faz vocês até perderem o fio da meada. Esse racista que fica fazendo apologia à escravidão. Brincadeira, cara. Achei mó palhaçada esse esquema da galera acusar vocês de apologéticos. Bom, o negócio é que quero dizer que tô sempre indicando histórica.com pros meus alunos. Cara, cometeu o pior erro da vida dele, né? Eu acho que os professores não fazem mais do que obrigação, cara. Tô brincando. Obrigado. Muito obrigado. Continue a divulgar aí como a tia da Renata, né? Uma nossa ouvinte também. Vá pelo papelzinho. Tia da Renata não, rapaz. Tia Márcia, olha o respeito. Tia Márcia, um beijo pra senhora. Continua, Vaca Louca, porque finalmente encontrou mais alguém que fala de história sem censura. Também falo palavrões pra caralho e acabam escapando alguns em aula. Mas relaxa, meus alunos graduação do ensino médio e como respondi para uma mãe, perto dos alunos eu pareço uma freira falando. Professor, tá aí para comprovar o fato. É, cara, os tempos mudaram. Depois do fim da palmatória ficou assim, mas segue. Outra coisa que queria dizer é que estudo animações e sou fanático por quadrinhos. Acho que não tanto quanto o Orphan. E conheço várias que podem ser debatidas com relação aos fatos da história. E chega, essa porra desse meio tá grande demais e sei que isso enche o saco. Mais uma vez, parabéns a todos pelo trabalho e tenho certeza que vocês já estão virando referência em podcasts. PS, professor, você tem mestrado em que tema? Valeu aí, né, Vaca Louca, pelo seu e-mail. Obrigado por tantos elogios, críticas, comentários e tudo mais. E mande sim uma lista gigante de quadrinhos que a gente possa usar. Mande inclusive os quadrinhos para japonês@historica.com.br. E o professor tem mestrado em... que é mesmo? História da religião, sei lá, um negócio assim. Ele é mestre em religião com ênfase no pentecostalismo da Assembleia de Deus, uma parada assim. Caramba, e por que a gente nunca fez um episódio falando sobre igreja? E ele é especialista em políticas públicas na educação. É um cara qualificado, isso que importa. O único. É o único cara qualificado aqui, é ele. Bom, Topeira, tivemos também comentários sobre o episódio 10, nosso episódio sobre o Galileu. Galila! Nesse episódio, de novo, o Esquadrão da Madrugada andou passando pelo site, né? O Orphan passou pra ser o primeirinho, mas não comentou nada. Que preste. O Rude disse que tava esperando virar meia-noite pra escutar o episódio e isso já tá virando padrão. O Alan Daniel tava indo dormir, mas ficou pra baixar o episódio e depois disse que o episódio ficou muito legal. Mas curto, Nanico, muito resumido e que a gente colocou Galileu como santo, homem bonzinho, injustiçado. Só que esquecemos de citar a arrogância de Galileu, porque ele adorava fazer inimigos e terminou sugerindo como tema Jonas Kipler. É isso? Nota-se que o japonês não faz a menor ideia de quem é, né? Mas tudo bem. O episódio ficou relativamente curto, a gente sempre preza pelo ritmo e não pelo tamanho, fique bem claro, pra não perder a atenção de você, querido ouvinte. Mas a gente não falou muito detalhadamente sobre o Galileu, senão e aí, né? 10 episódios pra falar sobre tudo que aconteceu na vida dele. A gente fez o episódio mais voltado para a parte da astronomia mesmo, porque o dia do lançamento do episódio foi o dia da invenção do telescópio, né? Então a gente ficou mais nessa parte. Mas, como a gente sempre fala, né, japonês? O nosso podcast tá aí para fomentar a pesquisa, para aguçar a curiosidade das pessoas, aí buscar mais, né, cara? Como disse alguém uma vez que eu não lembro quem foi, o podcast não acaba aqui. Comentário do Rafael Erickson, dizendo que estamos cada vez mais fodásticos. A Patrícia Cota falou que o episódio foi nota 10. A Luciana Imediato disse que tira o chapéu pra gente, porque os episódios são interessantes, originais, descontraídos e com conteúdo. Ela vai se inspirar em nós e disse que adoraria um episódio sobre a história da imprensa. Cara, vai se inspirar em nós pra quê, né, cara? Que medo que eu tenho disso. Tomara que seja não em mim, nem em você, mas no professor, né, pra ter conteúdo. Exatamente, se inspire no professor, que ele é o único cara que sabe alguma coisa de fato aqui. História da imprensa é legal. Seria você, Luciane, uma especialista em história da imprensa pra gente fazer um episódio com você? Hein? Alexia Bassi, aqui da nossa cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, diz que o episódio foi muito bom, que colocamos sempre informação e comédia juntos e que o melhor jeito de aprender é assim, de maneira informal. A Renata Gabriel, que é mais conhecida como Renata, disse que a tia Márcia é real e que bendita seja a igreja e o eterno medo do castigo, que Galileu a decepcionou e que Aristóteles foi um filósofo que conseguiu iluminar vários aspectos da realidade. Ou a gente prefere acreditar que tudo gira em torno da vontade dos deuses e que a gente pegou leve com a igreja. A gente não pegou leve com a igreja não, a gente só citou os fatos que aconteceram de verdade. Quanto ao Galileu ser bundão, ele realmente, né, cara, ele sempre se acovardou diante da Inquisição porque ele queria que a ideia dele fosse publicada. Ele não fez igual o padre lá que a gente citou também no podcast, Giordano Bruno, que bateu o pé e falou que era aquilo mesmo e morreu queimado, sem ninguém. As pessoas conhecem ele, mas ele não tem fama por obra nenhuma que ele publicou. O Galileu queria ficar vivo pra expor, né, o pensamento dele. Você prefere o quê, japonês? Ser um herói morto ou um sábio vivo? Um sábio vivo. Mas, porra, achar que o Galileu foi bundão, cara, já é demais também, você não acha? Não, ele foi mesmo, cara. Ele fez a caricatura do Papa amigo dele, cara. Pelo menos isso tem que ser levado em consideração. Assim, mas ele sempre chegava no tribunal da Inquisição e ficava lá: Não foi isso que eu quis dizer, vocês estão me entendendo mal. Não, que isso, a igreja detona, a igreja rules. O Barão disse que o episódio estava muito bom e que é interessante notar a forma como as guerras motivaram as invenções. Da Vinci, por exemplo, teve muito mais invenções bélicas que obras de arte. Ele também coloca uns salmos da Bíblia, as interpretações que eles tiveram. E que o grande problema é que o intuito da igreja era dominar e não ensinar a verdade sobre a Bíblia. Assim, impunham a dominação através do medo, mantinham as Bíblias em latim para que não houvesse traduções nos idiomas mais comuns para a época e queimavam na fogueira as pessoas que tentavam traduzir a Bíblia. Tanto que muitos padres tiveram de fugir para poder traduzir a Bíblia para o inglês, alemão e outras línguas comuns. É bacana esse comentário do Barão, depois vocês entrem aí no nosso post do podcast número 10 e deem uma lida lá nas traduções do Salmo 104, versículo 5, que é bem interessante a diferença. Cara, é muito legal aquilo. E a hora que você entrar lá para ver os Salmos, você já acompanha também a história do X-Bacon, o X-Tudo, que é o que a galera tava discutindo lá também. Anches com filosofia. Comentário do Rafael Jacaúna. Rafael Jacaúna nos deu os parabéns pelo episódio, disse que o tempo passou muito rápido e gostou das partes grifadas no livro. Tá aí, topeira. Não sei de nada. Comentário do Leonardo Mitocôndria, lá do mitografias.com.br. O Leonardo disse que esse episódio foi muito bom. Não conhecia nada sobre Galileu, nem sabia que ele era traveco, porque Galila é nome de traveco, cara. Eu não tinha pensado nisso. Eu também não. Foi bom. O Leonardo, ele comenta uma coisa interessante sobre Galileu e outros cientistas e pensadores, é que muitos deles acreditavam sim em Deus, porque como muitos bateram de frente com a igreja, muitas pessoas pensam que eles seriam ateus, mas não é verdade. Dessa vez ele disse que não tem muito o que acrescentar, mas já aguarda o próximo episódio. É, o que a gente até comentou durante o episódio é que o Galileu, ele era um católico, né, cara? Comum, igual os outros católicos da época na Itália. O que o Galileu queria era separar o pensamento da filosofia teológica do pensamento científico, né? Ele nunca falou que a Bíblia estava errada. Ele só falou que não tinha como os dois conviverem juntos, a ciência e a religião. O Almighty achou legal termos lembrado do Bickman. Ele nos lembra que o Bickman fez o experimento usando uma folha de papel e uma berinjela. Ele pediu pra gente falar berinjela em italiano, sabe? Ele deixou aquela a observaçãozinha, tipo, berinjela falando italiano com a mãozinha. Fala berinjela em italiano com a mãozinha pra ele, topeira. Ma que berinjela? Olha, cara, muito mais curioso do que o Bickman fazer um experimento com papel e berinjela é você saber que em italiano não existe J, cara, sabia? Não. Nas minhas aulas recentes de italiano, eu descobri que não tem J, não tem X. É uma maluquice, cara, língua de louco. O Almighty disse que quando ele morrer, ele quer tomar uma cerveja com Galileu. Você vai ter que ir pro céu, viu, Almighty? Galileu, ele nunca desobedeceu à igreja. Você vai ter que ir pro céu pra tomar cerveja com ele. É, nós sempre lemos os comentários do Almighty, cara, mas a gente esquece de dizer que o Almighty é lá do Bermuda Cast, né? O podcast do site profissionaldebermuda.com.br. O japonês tá só no jabá hoje, hein? Tá bonito. Quem não conhece, pode ir lá conhecer. Cara, recebi e-mail de muita gente pedindo a minha conta. Você tá recebendo alguma coisa por fora, japonês, que eu não tô sabendo? Não, jamais, cara. Ó, galera, contatos comerciais vocês podem enviar pro japonês no endereço topeira@historica.com.br. Samuel Varela elogiou novamente a edição. O Felipe Forte disse que o episódio do Galileu entrou pro top do podcast. Entrou pro top 10, né? É, então. Ele falou que teve começo, meio e fim, que o assunto foi muito bem elaborado. Disse também que Galileu, além de ser gênio, cagou pra igreja botando suas ideias à tona. Cagou, vírgula, né, cara? Ele deu um peidinho pra igreja, porque ele sempre bungou na hora da Inquisição, como lembrou a Renata lá, falando que Galileu era covarde, também não era tão assim. Mas ele também não cagou bonito pra igreja, assim. Dando no máximo uma borradinha pra igreja. Deu aquela sujadinha no vaso só pra valer a descarga. Exato. No Twitter, nós tivemos a participação do Carlos Souza, que adorou o final do episódio comigo. Pra quem não sabe do que eu tô falando, é só ouvir o nosso episódio sobre Galileu Galilei. O nosso editor sempre dando um jeito de ferrar com a vida do japonês durante o episódio. Tivemos também a participação no Twitter do Gabriel Brasil 9, que agradeceu por ser mencionado no episódio anterior. Sim, agradeça e coloque o nosso link junto com o agradecimento. Muito bem. A participação do Camisa 10 FC, colocando Visão Histórica como um dos melhores podcasts. Cara, estamos entrando para os tops. Melhores pode ser qualquer coisa, né, cara? Tá no meu top 100 podcast. Já é um começo. Mas obrigado. Renan Yoshi, que nos conheceu através do Léo, lá do Radiofobia. Tivemos também a Maristela Rocha, o Dom Turai, o F. Nazaré, o livro Dom Pedro II, que retuitaram aí algumas postagens da coluna Hoje na História. E pra todo o pessoal que tem divulgado Visão Histórica no Twitter, Orkut, Facebook, né, o pessoal com papelzinho pelas ruas aí, obrigado, gente. Muito obrigado. Sim, a galera que tá pichando histórica.com.br no carro da polícia também, valeu. Mande uma foto pra gente. antes de ir embora, um recadinho, né? Nossa nova coluna, ilustração histórica japonês. Ou melhor ainda, nossa nova coluna, ilustração histórica, vírgula. Não é japonês. Exatamente, Topera. E sempre que você remete a palavra a mim, eu tenho que parar de falar exatamente. É, ilustração histórica é uma coluna que o nosso amigo ouvinte, né? Nosso ouvinte, agora amigo, Red Baron, propôs. De sempre que ele fez aquela ilustração pra gente do Lampião. Sobre o podcast do Lampião. A gente gostou muito. Falou pra ele que se quisesse fazer mais, poderia fazer à vontade. E ele se propôs a fazer uma tirinha pra cada episódio, né, cara? E ele fez aí sobre o Galileu. Ficou muito bacana. Entrem lá e vejam. E todo o podcast agora vai ter na... A gente lança o podcast na quarta. Na quarta seguinte vai ter uma ilustração. A cena do tema, como diria o Faustão. Fica aí a dica, então. Se você, ouvinte, quiser contribuir com o site, tiver alguma ideia bacana, a gente tá aberto a conversar sobre essas ideias. A gente aceita, sim, colaboradores aí, ideias bacanas. A gente vai dizer que foram nossas, mas tipo, isso não tem problema, você vai ser o colaborador. Sim, estamos abertos, né, cara? Qualquer pessoa que tenha algum conhecimento em história, lembrando que o site é sobre história, a gente tá aberto a qualquer tipo de colaboração. Quem quiser fazer uma coluna, tiver alguma outra ideia e quiser colocar aqui no nosso espaço, estamos dispostos a conversar a respeito. Então vamos lá para o episódio sobre a Guerra do Paraguai? Sim, senhor. Sim, sim, como não? Então vamos lá contar mais essa história. Ándale, ándale, caralho! Para falar sobre a Guerra do Paraguai, professor, vamos falar sobre as correntes historiográficas, né? O que é historiografia, professor, para quem não sabe? Bom, historiografia é a história da história, pode dizer assim, né? Porque a história não é uma coisa só, vai mudando ao longo do tempo. A visão mesmo da Guerra do Paraguai vai mudando ao longo do tempo. É igual o Tiradentes, por exemplo, que é um herói que lutou pela independência, pela liberdade, mas até na época do Brasil colonial ele é visto como um traidor do exército, condenado por ser um traidor. Ele não era bem visto. Injúria. É, porque ele é um traidor do rei, que queria fazer a independência e é do exército, né? Então ele foi morto como traidor, nunca deram bola pra ele. E aí, com a República resgatar a imagem dele e falar que ele era bonzinho. É o mais emblemático, que ele é o vilão e se tornou um herói. Porque a independência precisava de um herói pra falar assim, alguém que lutou pela independência, pela liberdade. Aí pegaram o Tiradentes, que é um traidor do rei. Então a historiografia é releitura da história, é isso? Isso. A gente fala, às vezes, correntes historiográficas são as visões. E a gente vai ver, por exemplo, da Guerra do Paraguai, a gente tem uma visão tradicional, assim, né, na época mesmo da guerra, que falava, logicamente, bem do Brasil. O que que foi a guerra, né? Só pra quem não sabe. É o Brasil, Uruguai e Argentina se unindo pra lutar contra o Paraguai. Então tinha uma visão que via o Paraguai como a visão tradicional aí. O ditador lá do Paraguai, ele era visto como um tirano, e o Brasil foi lá acabar com o tirano. E aí uma segunda visão, que é revisionista, que é mais comum hoje, hoje em dia, seria aí da década de 60, os movimentos de esquerda. A visão da esquerda da década de 60 vai ser exatamente o contrário, que o Paraguai vai ser a vítima, que vai se unir o Brasil, a Argentina, o Uruguai, com o apoio da Inglaterra, que é a potência da época, para destruir um país que estava se industrializando. Então, na verdade, vai colocar o Paraguai como a grande vítima do sistema aí, o sistema imperialista da época. E o Brasil como grande vilão, que foi lá e exterminou a população do Paraguai, exterminou as fábricas, as cidades, exterminaram com tudo, acabaram com o Paraguai. Essa visão aí mais de esquerda, uma visão mais comum da década de 60, 70, né? Tem vários livros que vão ter essa ideia aí, que é chamada revisionistas de esquerda, né? E aí tem uma terceira corrente hoje mais comum, assim, que começa a aparecer na atualidade, que seria um pouco menos apaixonada, pode dizer assim, né? Que vai falar no Paraguai não é nem santinho e nem um monstro, e o Brasil também não. Então vai tentar dar uma ideia mais complexa aí da coisa, né? Nossa, mas você entende mesmo de historiografia, hein? Você trabalha com isso, por acaso? É, não. A historiografia é importante, porque as pessoas têm uma ideia, assim, um pouco de achar que o que está escrito é verdade, né? Então, as pessoas ficam olhando a Veja, assim, acho que é verdade, no jornal, acho que é verdade. E aí, na verdade, historiografia é isso, é desmistificar a história, né? Nem sempre que uma pessoa escreveu lá sobre a guerra, por exemplo, Paraguai, é verdade. É o ponto de vista daquela pessoa. E aí, como o historiador vai mudando as épocas, conforme vai passando a época, na época, lógico, logo que acabou a guerra, ninguém fica falando mal do Brasil, o Brasil foi pra guerra, morreu um monte de gente, gente tava envolvido ali no coisa, nesse momento da guerra. Então, lógico que o Brasil vai falar que o Paraguai é um monstro, que eles foram lá porque precisava, né? O Paraguai é pior que o presidente do Irã hoje, né? Ah, sim. É, mas é que as correntes historiográficas, elas são... A historiografia, a história, é escrita por pessoas. Pessoas são movidas por emoções e por momentos, ou diria talvez até interesses, né? Num momento mais obscuro. É, quando acabou a guerra, eles iam falar bem do Brasil, mal do Paraguai. E aí, nos anos 60, anos 70, pra quem não lembra a Guerra Fria, né? Tem que ter dois lados, né? Tem que ter o vilão e o bandido, como sempre. E hoje em dia é um pensamento, digamos assim, é um pouco mais racional, talvez. É mais, é colocado assim, mais crítico, né? Um pensamento mais embasado um pouco nas fontes históricas, sem tanta paixão, né? Um pensamento mais neutro, entre aspas, assim. É, então, é mesmo porque passou-se muito tempo já, né? Analisar as coisas no calor do momento é mais complicado, realmente. Falando em tempo, quando que foi essa guerra mesmo? Lembro, não tava lá. Japonês, você que tá sempre por dentro dos assuntos de tempo, quando é que foi? Você lembra? Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai, ela começou em dezembro de 1864 e terminou em março de 1870. Embora esse terminou não seja bem terminou, mas a gente vai falar sobre isso depois. Professor, vamos falar sobre a questão do prata e antes vamos explicar o que é o prata para as pessoas, para ninguém ficar achando que é uma mina de prata, ou que é uma baixela de prata, ou que é um cara que chama José Prata. Você Prata, o grande ditador. John Silver. Não, na verdade, o prata é o Rio da Prata, né, professor? Que é o grande rio que tem os seus afluentes e um monte de outros rios que se interligam ali. É chamado a Bacia Platina. E que qual que é a vantagem de você ter o domínio sobre um rio? Numa época em que não existe avião. É o único meio de transporte racional na época, porque ou seja de navio, carregando mercadorias, ou se carregava nas costas, né? Então o rio é muito bom nesse sentido. Esse Rio do Prata é o rio que a gente tem aqui na divisa de São Paulo e Minas, o Rio Grande, que junta com o Rio Paraná e vai descendo, e faz a divisa aí do que a gente tem hoje entre o Brasil, o Paraguai, onde tem Itaipu, Uruguai, vai sair lá na Argentina, lá embaixo, né? Pra quem tem o mapa na cabeça. E aí o rio é a única fonte de transporte para a indústria, para a agricultura, para as exportações, na época que a América Latina não tinha uma integração muito grande. O único objetivo da América Latina é exportar seus produtos para a Europa, para outros países, né? Então o Rio do Prata é estratégico. Quem dominasse o Rio do Prata dominava todo o comércio ali. Então sempre foi uma região disputada entre Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil. Ficava entre Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, e todo mundo queria ter o domínio, né, desse rio, é lógico, que era a única saída, o único escoamento para as mercadorias. Quem dominasse estava por cima da carne seca. Para quem não sabe, o Paraguai não tem saída para o mar, né? Ele só tinha como sair para o mar pelo rio. Os outros países ainda tinham. O Paraguai ficava isolado ali no meio. Sim, sim. O Paraguai era o cagadinho da época. Deu azar. Cara, e para quem não sabe, o nome Argentina vem do minério. Do minério argentum, que é o AG lá na tabela periódica, que é prata, cara. Aí deu o nome Argentum Argentina. Ah, mas que interessante. Essa é a minha contribuição para o episódio. Posso ir embora? Um abraço, japonês, até logo. Até mais. Como eu ia dizendo antes, havia a questão do prata. A questão do prata é a questão de quem vai mandar nessa porra aqui. E o Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina estavam lutando durante todo o século XIX, né? Tiveram quatro grandes conflitos aí, que a gente não vai citar agora, mas teve lá a Guerra Cisplatina, a Guerra contra a Guerra, teve um monte de eventos aí que culminou com a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é o último desses quatro grandes conflitos pela conquista do Rio da Prata, a Bacia Platina. E é isso aí. A gente podia falar só o contexto da Guerra da Cisplatina, porque é a formação basicamente aí do Uruguai, né? Uma guerra importante aí desse contexto, pra mostrar as tensões, né? Sim, conte pra nós. Não, porque a Cisplatina basicamente é o Uruguai, né? Uhum. O Uruguai teve uma época que chamava a província Cisplatina pertencia ao Brasil, teve uma época que foi dominada pela Argentina, e no final ficou sem os dois, como o Topeira falou outra hora aí. Eu não falei não tava gravando, animal. É, mas você falou escondido, né? Eu vi. Os dois perderam, porque aí virou o Uruguai. A Cisplatina não ficou nem com o Brasil, nem com a Argentina. Ficou sendo mal para um país autônomo, que é o Uruguai. Então, nesse século XIX, o Uruguai pode dizer assim, um país que estava ali numa zona de constante disputa, né? Assim como o Rio Grande do Sul já teve épocas de querer separar do Brasil, Cisplatina era um pedaço da Argentina que foi do Brasil, depois separou e virou um outro país. Então, você vê que não era uma coisa... A região já é uma região de conflito constante, né? O legal da Guerra Cisplatina é que foi a primeira guerra da história que ninguém ganhou, né, cara? Foi a primeira guerra que acabou empatando. empatada, porque o Brasil lutou com a Argentina pelo domínio da província Cisplatina, os dois foram lá, brigaram, os dois perderam e quem tava lá acabou fazendo outro país no lugar. É, mais ou menos isso. O negócio é ser altruísta, né, cara? Você não pode pensar só em você. Na guerra ninguém é altruísta, meu amigo. Não, calma, principalmente então... governante, né, que manda terceiros irem lá morrer pelo país. Ah, japonês idealista agora? Cara, não, eu odeio guerra, cara, só acho que é uma coisa, tipo, é coisa de gente idiota, sabe? Pior ainda é quem vai lutar e, tipo, acha que tá lutando por alguma coisa, porque ela consegue vender uma ideia muito boa pro babaca ir lá e morrer pelo país. É, o soldado nunca sabe por que ele tá lutando, né, não, cara? Não, ele sabe, pra ele é um ideal, cara, ele faz parte do país, ele tá defendendo o país. Ele sabe por que ele tá lutando, ele não sabe pelo quê. Ah, sim. É uma coisa que os militares aí são pagos pra fazer, não ficar pensando, cara. Tem que fazer pronto. Você é pago pra atirar, enquanto eu penso. Mas aí a gente acha que é importante explicar um pouco como que era o Paraguai naquela época, né? Porque a gente tem essa ideia das muambas, né? O contrabando, ou esse comércio chamado aí, comércio internacional entre o Brasil e o Uruguai, o Paraguai. Olha, não, pera um pouquinho. Você tá desdenhando. O Paraguai é um país, o Brasil é um país. Se existe comércio entre os dois, é comércio internacional, meu amigo. Se você não paga imposto quando você traz, não é culpa minha. Juridicamente, as pessoas chamam isso de contrabando, mas eu chamo de comércio internacional. Não. Olha, acredite, isso não é contrabando, cara. Isso é descaminho. Isso é papo de policial. Não, cara, eu tô falando sério. Descaminho é quando você traz algo e não paga o imposto. Contrabando é quando você traz algo que é proibido. Ah, sim, é verdade. É ilegal, né? Tipo drogas. Drogas. Isso aí, orientação jurídica é muito importante, cara. É bom que se diga, que a gente fala, Paraguai, contrabando, não sei o que lá. Quem faz contrabando são os brasileiros. Você vai numa loja do Paraguai, eles vendem pra você com nota fiscal, você não paga o imposto porque você é um pilantrinha. É verdade. É porque esse é o jeitinho brasileiro de ser. Mas o Paraguai na época era muito diferente de hoje. Não existiam lojinhas de eletrônicos pra pensar. Não. Tão poucos eletrônicos. Nem eletrônicos existiam, né? Exatamente. Mas é interessante, assim, porque existia aí no século XIX o processo de independência dos países da América Latina. América como um todo, né? O Brasil mesmo tinha feito a independência de Portugal, os países da América Espanhola tinham feito a independência. E aí o Paraguai é um país um pouco diferente dos vizinhos, a gente pode dizer assim. Naquela época também. E aí ele ia... Como que era? O que tinha de diferente no Paraguai? Ele era um país que estava se industrializando. Tinha um processo que aí quem vai falar bem do Paraguai vai dizer que é um processo de autonomia, que ele não se submete às potências, né? Quem é contra, a tendência que falava contra o Paraguai na época, se dizia que ele era governado por ditadores sanguinários que exploravam o povo e tal. Vai ter duas visões aí, mas ele é um país, com certeza, que tinha uma economia diferente dos seus vizinhos. Não era voltado à agricultura, de exportação. Ele tinha um processo nascente de industrialização. E o que a gente tem que deixar claro para as pessoas, para elas não ficarem confusas também, é que por conta dessas três correntes historiográficas tão distintas, né? Alguma coisa que a gente vai falar aqui em algum momento vai ser bem diferente do que você conhece, né? Então, se cuidem aí, prestem atenção. Mas tomara que seja também diferente, assim, a gente contribui de alguma forma para essa merda. Sim, mas no Paraguai eles tinham um sistema de educação pública gratuita, né, que ele diz a lenda, e como diz o professor, quem quer falar bem do Paraguai, que eles acabaram com o analfabetismo, né, eles tinham um sistema telegráfico foda, que é de ponta no mundo inteiro. É, indústria, né? Como o professor falou, a indústria têxtil deles era muito forte, até por isso que dizem que o Império Britânico olhava com maus olhos pro Paraguai, né? Porque a indústria têxtil forte naquela época no mundo era da Inglaterra. E a do Paraguai tava em franca expansão. E que ótimo, eles tinham fábricas de armas e pólvora. Olha que coisa útil, né? Pra quem quer dominar um grande império. E também o negócio que o professor falou do sistema de agricultura e exportação, eles não tinham, assim, mas eles tinham um sistema de apoio ao agricultor, né? Eles subsidiavam para a produção agrícola ficar no próprio país. Então isso movimentava todo o sistema de indústria que eles tinham. É, só para acompanhar o Brasil, essa época, o que o Brasil fazia? Qual que era a grande atividade do Brasil, por exemplo? Mandar ouro para Portugal. Não. Já estava independente o Brasil, rapaz, século XIX. Ah, tá, tava independente pra caralho. O Brasil é um país independente, ele vivia de plantar café e mandar para Europa, com o trabalho escravo. Você vê que, assim, tinha toda uma semelhança. Enquanto o Paraguai Paraguai é um país independente, que tinha escolas públicas, ele tinha feito uma reforma agrária, né, para distribuir terra para os camponeses. É o que eu coloquei assim, que a terra era mais para produzir, para o consumo interno, não voltado para exportação. Então você vê, tinha uma grande, nesse sentido, tinha um modelo muito diferente de desenvolvimento no Paraguai. O grande governante nessa época é o Solano Lopes. Assim, a gente falou o nome do cara, Francisco Solano Lopes. O grande governante progressista ou o grande filho da puta ditador, quem saberá a verdade. E aí tinha esse belo país bonitinho chamado Paraguai, que estava ali no seu cantinho, mas o Paraguai é um ovinho pequenininho e tinha esse problema na cara, que nós vamos escoar essa mercadoria por onde se a gente não tem mar? Porque dá muito trabalho ficar levando as coisas pra lá e pra cá e ninguém deixa você ficar passando pelo rio de graça, né, cara? Você não pode ficar passando pelo país do outro à toa assim. Então o Solano Lopes falou: olha só, se eu pegar o Rio Grande do Sul pra mim, eu tenho uma beleza de Oceano Atlântico, né, cara? Mas que ideia boa, querido. É só pegar o Rio Grande do Sul. Eu preciso expandir o meu terreno. Eu quero um quintal maior, né? Morar de frente pra praia. É, assim como quando você joga o War, você precisa de um caminho pelo oceano pro outro continente. Solano Lopes olhou e falou: vou atacar o Rio Grande do Sul com 60 mil exércitos. Mas é o War 1 ou o War 2? Não, o War 1, o original, porque o 2 é uma merda. O 2 é o do aviãozinho já? É, chato. É chato. Mas sim, Solano Lopes queria pegar o Rio Grande do Sul pra ele pra ter uma saída pelo Oceano Atlântico, que é uma coisa muito útil quando você quer desenvolver o seu país. E provavelmente ele deve ter pensado em pedir, mas ele achou que o Dom Pedro não ia dar de graça, né? Por que será, né? Então, quando você quer um território, o que você faz, professor? Você pede? Eu, particularmente, eu peço, cara. Eu sou uma pessoa educada. Mas o Solano Lopes, daí você vê como que é a contraditória a ideia, né? Porque, assim, ele realmente defendia o Paraguai com unhas e dentes e estava lutando pelo desenvolvimento econômico do Paraguai. Só que o problema é que o Brasil estava atrapalhando, a Argentina também estava atrapalhando. Então, não tinha pedágio, mas é complicado, como você disse, passar no meio do rio ali, às vezes. O povo queria cobrar, às vezes tinha um problema, e nos momentos de tensão, assim, ameaçava fechar o rio, não deixar bombardear os navios paraguaios passando. Então é um momento, assim, que realmente não tinha uma saída própria pro mar, né, pra fazer o comércio. Aí o Paraguai teve essa ideia brilhante de tomar a terra de alguém, já tá sobrando, tinha muito. O Brasil tem muito, a gente pode pegar um pouco, que ninguém... Mas aí deixa eu perguntar uma coisa, porque assim, já que era a ideia do Paraguai, tipo, já que ele não podia utilizar ali o Rio da Prata sempre, eles não utilizavam o Rio da Prata porque o pessoal cobrava pedágio, mas não tinha problema de pirataria, né? Porque pirataria sempre foi coisa do Paraguai. Depois eu vou contar uma historinha sobre pirata brasileiro que você vai gostar. Solano Lopes queria, ele defendia realmente o Paraguai, por isso às vezes ele é visto na historiografia como um tirano da época, porque ele invadiu o Brasil para pegar terras pro Paraguai, mas não quer dizer que internamente dentro do Paraguai ele fosse mal visto. A gente pode comparar hoje com um presidente dos Estados Unidos, né, que invade os outros países, mas internamente ele é bem visto. Então, no caso aí, a comparação... Que eu me lembre, tem uma questão também de que o Brasil, eu não sei se já é uma outra vertente histórica, mas é que assim, ou se isso aconteceu, a questão do Paraguai invadiu o que que era mesmo, que parte? Ele invadiu ali uma parte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e tal, pra ele poder fazer lá a estradinha dele pra levar as coisas, então, pro mar, ali, ter saída pro mar. Isso, mas não teve uma questão também de que o Brasil se meteu no Uruguai pra ajudar o Venâncio Flores lá, depor o presidente e tal, e acabar com a Guerra Civil do Uruguai? Sim, vamos chegar lá. É, o que o Topeira tinha falado aí no começo, que a Guerra do Paraguai pode ser assim, a quarta guerra de outras guerras, né? Então, na verdade, tinha tido muitos... É uma região em constante conflito. Por isso que a passagem pelo Rio do Prata é tão complicado, porque a qualquer momento a Argentina ou mesmo o Uruguai podia pegar e impedir o Paraguai de passar pelo rio. Mas esse ponto que o japonês tocou aí também é interessante, porque a gente conhece um pouquinho antes da Guerra do Paraguai o que teve no Brasil a Revolução Farroupilha, né? Certo, professor? Isso mesmo. Aquela da Globo. Aquela da Globo. Aquela que a Globo usou como pano de fundo para um romance babaca. Mas assim, isso não é exclusividade do Brasil, né? Porque na Argentina também tinha guerra civil. E no Uruguai também tinha guerra civil. E enquanto no Paraguai não tinha. Eles tinham um governo firme e que estava desenvolvendo o país. Enquanto aqui no Brasil, na Argentina e no Uruguai, tinha muita briga interna. Dessa última corrente historiográfica aí que o professor falou, dos anos 80 para cá, que diz que foi tudo por luta de interesses, fala, né, que o Solano Lopes queria expandir o Paraguai, queria dominar o território para ter saída pelo oceano. E que o interesse dos argentinos, do Bartolomeu Mitre, para quem não sabe, aí era o dono da Argentina. Que não sei o que era aquela época. Era presidente, professor? Era presidente de província. É. Era o dono. Que ele era o dono da Argentina ali. Ele era o unitarista, né? Ele tinha o poder centralizado lá em Buenos Aires. E para ele era bom ter guerra porque ele queria acabar com os federalistas, que queriam separar a Argentina em vários pedacinhos. Era o interesse dele nessa batalha. E também os blancos, os uruguaios, que no Uruguai tinham dois partidos, os blancos e os colorados. Eles apoiavam o Paraguai, né? Que era pra ver se eles conseguiam tirar os colorados do poder. Que os colorados, que tinham sido colocados no poder pelo Brasil, que interveio no Uruguai, né? Falou assim, não, vou acabar com essa putaria aí, esse cara aí é folgado, a gente vai tirar ele do poder e colocar esse nosso governante aqui. Mais ou menos o que os Estados Unidos faz hoje, por exemplo. Foi muito claro essa explicação. É meio complicado. Cara, é um jogo de interesses de guerra, não sei se é fácil compreender, mas cada um tinha o seu interesse, assim, a situação, né, o governo da situação na Argentina, eles queriam manter o poder centralizado na mão deles, os paraguaios queriam mais território pra expandir o seu país até o oceano, o Brasil não queria nada, ele queria mais era paz, que ele tava cansado de tanto levar bordoada, e o Uruguai queriam ficar no poder, quem tava no poder, e os que não estavam no poder queriam mais é que tivesse confusão mesmo, pra eles poderem tomar o poder. Basicamente é isso, não sei se deu pra entender. Não, cara, primeira vez que você explicou já bastava, porque ficou claro pra caramba. É que o professor falou, achei que ele foi cínico. Não, cara, não, cara, na primeira vez ficou muito bem explicado, porque assim, você mostrou os países e que havia o conflito e as guerras civis dentro de cada país e o porquê. Depois disso, se o pessoal pegou a ideia, vai ficar mais fácil, que aí, tipo, cada grupinho dentro do país fazia aliança com o grupinho do país vizinho. Cara, você não pode nem elogiar um rapaz que ele acha que tá usando. Cara, é que eu sou muito inteligente, porém eu sou inseguro. A guerra foi esse processo complexo, por isso que existem muitas versões, né? O que é hoje muito criticado é a ideia que de simplista dizer assim que é a Inglaterra que começou a guerra, porque é o que aquela visão chamada revisionista, que é de esquerda da década de 60, colocava isso, a Inglaterra começou a guerra porque queria acabar com o Paraguai, que era seu concorrente, que estava se industrializando. Então é uma visão muito simplista, como se a Inglaterra tivesse assim, falou uma coisa e todo mundo foi lá fazer porque achou legal o que a Inglaterra queria. Na verdade existiam os interesses. Lógico que a Inglaterra achou ótimo, né? Porque além dela acabar com o concorrente, ela vendeu as armas pra todo mundo, emprestou dinheiro pra todo mundo, acabou a guerra, ela tava mais rica do que antes sem um concorrente. A Inglaterra foi a grande beneficiada na guerra, aliás, né? Mais do que qualquer um dos participantes. Vamos contar a questão Christie para as pessoas então, professor? Ah, conta aí que eu não sei essa questão. Japonês, quem foi o William Christie? Cara, esse eu não cheguei a almoçar com ele, sei lá. Eu queria falar da questão Christie, mas é essa questão até colocada aí como um dos conflitos aí que logo depois da Guerra do Paraguai, a gente sabe que o Brasil vai proclamar a República, vai tirar o Dom Pedro. Na história logo, né, que foi assim, não deu nem 20 anos depois, já tava tirando Dom Pedro II do poder. E essa questão Christie foi uma das coisas que abalou um pouco aí o poder do Dom Pedro II. É, o Dom Pedro II, né, como as pessoas devem saber, ele foi um cara que, ele subiu, quantos anos ele tinha quando ele ascendeu ao poder, professor? Ele tinha 16 anos, ou 14, uma coisa assim. Mas todo mundo sabe que o Dom Pedro, durante o governo dele, ele só levou porrada, né? Desde, como a gente falou lá no nosso episódio piloto, né, professor, da Revolta dos Malês, desde que ele entrou no governo, que os regentes governaram o país, ele só levou porrada, depois ele virou o imperador mesmo e só levou porrada também. E ele tem parte de culpa nisso, né? Que é o que a gente vai contar agora da questão Christie. Acontece que um navio inglês, viu, japonês? Um navio inglês estava navegando calmamente ali pelo Rio Grande do Sul, num lugar bacana, que é chamado de Cemitério de Navios. E acho que é... Eu não lembro o nome do lugar, acho que é Albordão, ou alguma coisa assim. Mas é, Cemitério de Navio é muito mais legal. O que acontece é que ali tinha uma galerinha, eram conhecidos como os Piratas da Terra. O que, que eles faziam? Eles ficavam à noite fazendo sinal de luz pros navios, né? O navio falava, olha só, rapaz, um sinal de luz ali, deve ter um porto. E vinha naquela direção. Só que aquela região tem o litoral todo acidentado, ele vai subindo, né? O litoral não é um barranco, ele vai subindo e tem uns bancos de areia traiçoeiros ali. E os navios ficavam encalhados, os piratas da terra iam lá com as suas lanchinhas e aliviavam toda a mercadoria que tinha no navio. Acontece que fizeram isso com um navio inglês, foram lá, aliviaram toda a carga, naturalmente mataram toda a tripulação, né? O capitão, sua esposa, filhos e tudo mais, todo mundo que tava ali. Só que uns caras conseguiram escapar escapar. E foram até o embaixador inglês, né? No caso, William Christie. E falaram, olha só, senhor embaixador, aconteceu isso, isso e isso lá no sul. O embaixador ficou putaço, ligou. Ele mandou um e-mail pra Rainha Vitória falando o que aconteceu. A Rainha Vitória tweetou de volta falando que era um absurdo, que o Brasil tinha que pagar uma indenização e pedir desculpas. E o Dom Pedro II, né, na sua pompa de monarca, respondeu. Nem fudendo, minha senhora. Depois de algum tempo, pra melhorar um pouco o clima diplomático, uns marinheiros ingleses que estavam ali no porto, acho que do Rio de Janeiro, se eu não me engano, eles foram presos, porque eles estavam brigando com brasileiros por posse, diz a lenda, que era por posse de prostitutas do porto. E eles ficaram presos, e o que era contra a lei, porque na Inglaterra eles tinham aquela visão de que os ingleses eram superiores, e nenhum cidadão inglês podia ser julgado por uma lei que não fosse a inglesa. Então, no Rio de Janeiro, tinha um tribunal inglês para julgar os crimes dos ingleses. O Brasil falou nem fudendo e prendeu esses marinheiros. Aí William Christie, mais uma vez, foi lá até o Dom Pedro II e falou: olha aqui, meu senhor, você paga aquela indenização, solta aí os meus marinheiros e pede desculpas. E dá as prostitutas para eles, né? Porque eu tô pensando assim. Tipo, eu entendi toda a história, isso é relevante, é importante, mas o que me ficou na cabeça é tipo, o que é posse de prostituta? Ah, eu não sei, cara. O cara queria prostituta, o outro não quis entregar. Não sei como funcionava o sistema de puta portuária naquela época. Professor, você lembra? Eu não lembro disso não, rapaz, dessa época. Eu tô por fora desses assuntos de porto. Do portuário você tá por fora, mas e das putas? Também não sei não, mas eu acho assim, existia essa ideia mesmo que você colocou, dos ingleses, se acharem superiores. Ninguém podia. A Inglaterra era a superpotência da época, né? Ninguém tinha poderio militar pra se contrapor à Inglaterra. E o potência econômica é mais do que os Estados Unidos é hoje, né? O que os Estados Unidos era algum tempo atrás. E aí a Inglaterra via essa questão assim, o Brasil é uma afronta, o Brasil querer prender os marinheiros só por causa disso, do motivo assim, que é visto como menor. Mas a questão é a seguinte, que diante de todo esse poderio militar e econômico da Inglaterra, o nosso monarca snob Dom Pedro II respondeu: nem fudendo, meu senhor, não vou pedir desculpa porra nenhuma, não vou pagar porra nenhuma, esses bandidos vão ficar presos aqui porque eles estavam mexendo com as nossas putas no porto. Mas William Christie, um sábio embaixador, falou, tá bom. Depois de algum tempo, alguns anos depois, tinha uns navios brasileiros em alto mar. Por acaso, eles foram cercados por uma esquadra inglesa, que todos sabem que foi a marinha mais foda de todos os tempos, e foram pulverizados pelos canhões ingleses. Aí, o William Christie chegou e falou, ou você paga a indenização pelo nosso navio aliviado lá no sul, ou a gente vai atacar o Rio de Janeiro com nossos simpáticos canhões. Dom Pedro falou, pois não, meu amigo. E pagou a indenização. Só que ele falou assim, mas também nós vamos cortar relações com a Inglaterra. Não temos mais relações diplomáticas com a Inglaterra. O que era uma grande idiotice, porque um ano depois, ele foi e voltou rastejando lá na Inglaterra pra pedir, pelo amor de Deus, para os ingleses, vendam armas pra nós porque o Paraguai tá invadindo o nosso país. E a Inglaterra, lógico, né, falou, pois não, meu senhor, aqui estão suas armas. E vendeu. Eles só não falaram que eles estavam vendendo pro Paraguai também, e pro Argentina também, e pro Uruguai também. Não assinaram um contrato de exclusividade, cara. Exatamente. Mas aí, a questão, Christie, é isso, né? Foi essa engolida de sapo que o nosso famoso imperador deu. E que prova aí, né? Que o Brasil não tinha relações cortadas com a Inglaterra, como diz algumas correntes aí. E a Inglaterra também tava pouco cagando pro que tava acontecendo aqui, né, cara? Não interessava pra eles quem ia vencer a guerra. Qualquer lado que vencesse, eles iam sair ganhando. Porque as armas eram compradas dele. O país que perdesse ia ser reconstruído com os produtos deles. Então eles estavam pouco se fudendo com isso. Financiamento banco também, que financiava a compra das armas, era tudo na Inglaterra, então pra eles era lindo. A gente tinha que falar da guerra mesmo, e a guerra? Que guerra? Os tiros. E os heróis de guerra? Ah, sim. Heróis de guerra. A gente tem que falar, sem dúvida, dos heróis de guerra, porque essa, eu creio que deve ser a guerra que mais gerou nomes de ruas, né? Não, é sério. Eu acho que essa é a guerra que tem a maior quantidade de heróis de guerra que viraram nomes de ruas também. Pelo menos aqui em Ribeirão Preto, sim. Não, no mundo inteiro. Quer dizer, no mundo... Não tanto. Pera aí. Calma. Um pouco o menos. Cara, virou um megalomaníaco no mundo todo. todo. É, você acha que nos Estados Unidos não tem uma rua chamada General Osório? Claro que tem. Eu aposto que tem uma avenida chamada Dom Pedro. Mas tudo bem. Então veja se na sua cidade não tem uma rua ou avenida chamada General Osório, Dom Pedro II, Coronel Camisão, Almirante Tamandaré, o mais famoso de todos, Duque de Caxias, Visconde de Inhaúma, Conde Deu e por aí vai, né? Mas o conflito, né, professor? A gente falou muito da situação, da região, do contexto de tudo isso, mas a gente não falou exatamente do conflito, como é que começou. O Rio Grande do Sul, ele ainda tava meio zoado, né? Tipo, a Revolução Farroupilha tinha acabado de acabar e o clima político não era lá muito bom. A Revolução Farroupilha acabou mais por acordo político do que por vitória imposta militarmente pelo Império, né, professor? É, a Revolução Farroupilha, na verdade, foi uma revolta aí dos fazendeiros do Rio Grande do Sul contra os impostos que era cobrado do charque, que era vendido, os produtos de couro, o produto do carne seca. Então é mais uma batalha comercial com armas, a gente pode dizer assim. E aí, quando chegaram no acordo, eles voltaram às pazes. Chegaram ao acordo comercial do que eles queriam, algumas, os fazendeiros se sentiam prejudicados, né, pelos impostos, porque tinha concorrência da carne da Argentina. E aí eles pegaram armas porque eles falaram que iam fazer um país à parte, né, mas aí eles entraram no acordo. É mais um problema financeiro do que um ideal, assim, de se separar do Brasil. É bom lembrar também, né, que quando você tem uma guerra, ou você aniquila o seu adversário, ou ele vai voltar de alguma maneira, né? Guerra do Iraque, por favor, um abraço. E no Uruguai tinha lá os dois partidos, os blancos e os colorados, e quem tava no poder na época eram os blancos do Aguirre, né? Não vamos falar os blancos porque parece que os blancos são os caras, né? O Aguirre era o cara que mandava no Uruguai. E ele tava pouco se importando, né? Se tinha confusão na fronteira, se as famílias brasileiras que estavam no Uruguai ainda queriam tomar o Rio Grande do Sul. Então o Flores, que era dos colorados, inimigo dos blancos, chegou todo veneninho na cabeça do Dom Pedro II falando: aí, ó, o cara tá lá, tá aprontando zona, não sei o que tem, vamos lá, vamos dar porrada, não sei o que tem, não sei o que tem. Dom Pedro II foi lá e interveio militarmente, é bom dizer isso, no Uruguai, já que ele não tava querendo outra revolução ali na cabeça dele. E tirou o Aguirre, na famosa guerra contra Aguirre, que faz parte da questão do Prata que a gente falou antes. Tirou o Aguirre e colocou o Flores no lugar dele. E o Paraguai falou: como assim, né? Solano Lopes disse, você tá intervindo aí no Uruguai. Agora é guerra. E foi assim que começou a guerra. Tipo, foi uma represália paraguaia, deixar claro as datas que o professor adora. Em 11 de novembro de 1864, quando Solano Lopes mandou prender um navio brasileiro que tava subindo o Rio Paraguai em direção ao Mato Grosso do Sul, por acaso com o presidente da província do Mato Grosso. O, né? Solano Lopes, ele simplesmente não falou: olha, né, peraí, como assim? Você tá ajudando o Uruguai e tal, então agora vai ter pau também. É porque o Solano Lopes, ele imaginou que pudesse ter uma parceria ali entre Brasil e Uruguai, justamente para dominar os países menores, né? É, na verdade, foi mais um pretexto que ele usou, né, cara? Assim, ele precisava de um motivo para agredir, né? Assim como os Estados Unidos falaram assim: ah, os vietnamitas atacaram o nosso porta-aviões com lanchas, vamos jogar bombas de napalm no país deles inteiro. O Solano Lopes falou: ah, o Brasil interveio no Uruguai militarmente, vou tomar aqui o seu navio, matar o presidente da sua província e é guerra. Assim, depois da invasão do Mato Grosso, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul não tinha, né? Aquela época era a província do Mato Grosso. A região que eles invadiram é o que é hoje o Mato Grosso do Sul. Exatamente. Mas 3 meses depois, o Solano Lopes, ele começou a guerra com a Argentina, né? Porque ele queria passar ali pela Argentina pra levar as tropas dele, né? As tropas do Paraguai, pra combater o Uruguai e invadir o Brasil. E a Argentina não tava querendo se envolver, né? Mas também não quis deixar o cara passar com a tropa. Foi aí então que a Argentina entrou no meio também do bolo, né? Porque, na verdade, o Solano Lopes só mandou invadir o Mato Grosso de zoeira, né? Ele não tinha interesse nenhum ali. Ele mandou invadir pra chamar atenção, né? Mais pro norte, enquanto ele invadia o sul. Era um mimado, né? Não, o cara é uma manobra militar, cara. É uma manobra, como é que fala? Uma finta militar. Tem um nome isso, que eu não sei como é que chama. Parada. É uma parada militar. É uma paradinha militar. É um drible militar. É aquela ideia que ele tinha de passar, ter um caminho pro mar. E pra chegar aí no Brasil, ele passa aquela pontinha de cima da Argentina. China. Ou seja, ele estava decidido a conquistar esse objetivo. E todo esse, no meio de todo esse conflito aí, a ideia do Paraguai é, no fundo, é conquistar aquela ideia que a gente falou no começo, de conquistar essa saída pelo mar. Então ele estava jogando, né, com toda a sua situação para tentar conseguir isso. E nesse contexto, a Tríplice Aliança, que é formada aí pelo Uruguai, Brasil e Argentina, vai ser formada para lutar contra o Paraguai. E é interessante que o Paraguai, um sozinho contra os três, que eram bem maiores, vai resistir todo esse tempo. Você vê que porque tinha indústrias, tinha todo um aparato e estava, pode dizer assim, mais preparado para a guerra do que os três outros países juntos. Vai resistir é moda de dizer, né, professor? Porque no primeiro ano, o Paraguai, por onde ele passava, ele varria, né, cara? Todo mundo que tava no caminho. Porque o Paraguai sozinho tinha um exército quase 3 vezes maior do que o da Tríplice Aliança junto. A única coisa que aconteceu que foi um problema pro Paraguai é que a marinha brasileira era forte, a marinha de guerra, naturalmente, né? Foi aí que o Paraguai se deu mal, que a marinha brasileira era tão forte quanto a do Paraguai. E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, teve a Batalha do Riachuelo, que mudou essa história. O Brasil tinha um problema sério, né, cara? Tem ainda hoje, né? De você ter um país do tamanho de um continente, é como você deixar o seu exército postado nesse continente pra defender a fronteira. Igual o professor tinha falado que antigamente ou você ia de navio pelo rio ou você ia a pé, né? Era um problema também militar. Que a comunicação no Brasil era um lixo, né? Então, aquela hora você falou do e-mail do que mandou pra rainha, realmente a comunicação aqui é um problema. O e-mail pra chegar lá daqui no... na Inglaterra demorava uns 3, 4 meses. Depois pra vir a resposta mais 3, 4 meses. É que eu não falei, mas o e-mail ia de navio. É, cara, porque assim, aquela história lá de que o Paraguai, então, ele tava querendo passar, né, combater o Uruguai e invadir o sul do Brasil, quando essa história chegou lá nos ouvidos do Dom Pedro, as tropas do Solano Lopes já estavam na Argentina, né, pra ir pro Rio Grande do Sul e pro Uruguai. Os caras do Uruguai decidiram então se juntar ao Brasil e Argentina e tal, e foi o que aconteceu. E cara, o interessante é que assim, o que o professor falou é que, cara, o deslocamento de tropa demorava meses, bicho. Você imagina os caras andando com 15 mil soldados naquela fila indiana, né? Quando, né, o Uruguai invadiu o Mato Grosso, foi em novembro, né, de 64, de 1864, não vão achar que é em 1900, por favor, as tropas brasileiras estavam espalhadas. As que estavam no Mato Grosso foram varridas, né, naturalmente, e tinha mais uma coluna grande militar em Uberaba, né, ali em Minas Gerais. E eles, essa notícia chegou lá em abril, né, veja só, de novembro até abril a notícia levou pra chegar lá. As tropas saíram de lá em abril mesmo e chegaram no Mato Grosso em dezembro. No Rio Grande do Sul. Não, Mato Grosso. Tinha invadido Mato Grosso. As tropas saíram de Uberaba e foram para Mato Grosso defender a invasão que tinha tido lá. E os paraguaios que estavam lá, eles já tinham ido embora. Quando a tropa brasileira chegou, já tinha ido embora. Eu ouvi dizer por aí que eles morreram de solidão esperando a tropa brasileira combater eles. E a história dessa coluna continua interessante, porque eles saíram, né, ali do Mato Grosso e foram para uma outra cidade chamada Miranda. E eles só chegaram lá em setembro de 66, no ano seguinte ainda. E é lógico que os paraguaios já tinham indo embora de novo, né, cara? Ou morrido de solidão, esperando ser combatido. Então, o general Carlos Moraes assumiu essa coluna, né? E ele falou: porra, chega dessa merda, vamos invadir o Paraguai, porque é certeza que lá a gente acha os paraguaios. Acho que eles perceberam, né, que os paraguaios estavam ali só de zoeira, despistando o Brasil. Quando a gente tava falando lá que as tropas demoravam meses, e se o exemplo que você citou, quando eles saíram de Uberaba em abril de 1865, foi a tropa do coronel Manuel Pedro, eles foram pra Coxim, cara, e chegaram lá em dezembro. Isso, Coxim. É Rio Grande do Sul. Não é. Tá bom. Não, tô falando, né? Mato Grosso. Isso porque é Coxim fica no Rio Grande do Sul, cara. É um impasse, cara. Isso é um impasse geográfico. O Brasil não tinha, nessa época aí, exército, na verdade. A gente falou naquele episódio lá... Tinha, mas tava espalhado, né? É, né? A gente falou no episódio dos cangaceiros, que tinha a Guarda Nacional. Na verdade, o Brasil chamou a Guarda Nacional pra lutar. E o que é a rua, o outro nome de rua famoso, que é o famosos Voluntários da Pátria. Toda cidade tem o Voluntários da Pátria. Eles não eram militares, né? É, quem quiser vir pra guerra, pode vir, que a gente tá chamando. Até tem algumas histórias, alguns lugares, que os escravos foram chamados pra guerra, né? O dono do escravo não ia, mas ele mandava seus escravos. Em troca, o escravo que sobrevivesse, lógico, voltava e seria alforreado, seria libertado. Foi uma coisa montada pra participar da guerra. É um forças militares dispersas, é o Jaguar. jagunços dos coronéis, a gente sabia dar tiro, juntou todo mundo e mandou pra... Só que o número é muito maior do que a própria exército paraguaio. Só que o exército paraguaio é mais um exército mesmo, né? A questão não é que o Brasil não tinha um exército, né? Eles não tinham militares no exército, esse era o problema. Tem até muita obra aí, filme e música e livros que pintam assim, né, essas batalhas, como a luta do negro ao lado do branco, que lutavam por república e abolição, que era uma coisa bonita. Na verdade, não era, né, cara? Era quem tinha pra lutar, na verdade. É, e na verdade, eles queriam matar todos os paraguaios, não tinha nada de lutar por nada de bom, não. É. A ideia da Tríplice Aliança é exterminar o Paraguai, se fosse não deixar a condição dele se reerguer pra voltar à guerra. A gente pode até ver aí, tem muito fácil de achar, a estimativa é que na guerra, o total, morreram 80% da população masculina de jovens, ou seja, da população apta a ir pra guerra do Paraguai, 80% foi exterminada nessa época. Ou seja, a ideia é exterminar o país, ele foi totalmente destruído. O que fez a guerra se voltar contra o Paraguai, né, professor, foi a Batalha do Riachuelo, ali em 1865. Que difícil falar 1865. E nessa Batalha do Riachuelo, que pra quem não sabe é uma batalha naval, foi a primeira vez que os paraguaios realmente tiveram uma baixa significativa, né, militarmente. Porque até então os paraguaios vinham andando e atirando, eles não, nem paravam mais, eles só andavam e atiravam e matando todo mundo. E o Brasil, né, com a sua marinha poderosa, provavelmente herança dos portugueses, ou não, vai saber. Ele conseguiu vencer essa batalha do Riachuelo, destruiu a marinha do Paraguai, e mais importante que isso, cortou a comunicação que os paraguaios tinham pelo rio, né, que até então eles estavam dominando, né, a navegação. Então os paraguaios que estavam no Paraguai não tinham mais comunicação com os paraguaios que estavam no Rio Grande do Sul. E aí até os argentinos, uruguaios e brasileiros destruírem as tropas que estavam no Rio Grande do Sul e invadir o Paraguai foi uma coisa relativamente rápido e fácil, né? Sim, e esse foi importante, sim, pra essa vitória, essa marinha brasileira também se fortalecer mais do que era, porque, assim, mundialmente ela não era muito forte. Isso é uma comparação com hoje, né? Se o Brasil entrar em guerra com os países da América Latina, ele é um dos mais fortes, mas mundialmente não era nada. Mas a Inglaterra tava apoiando também, né, a Tríplice Aliança. A Inglaterra forneceu armas, forneceu dinheiro, então eles estavam mais equipados do que normalmente estariam. É, forneceu, você quer dizer vendeu, né? Porque forneceu parece que eles deram. Não, eles emprestaram dinheiro, eles são muito camaradas, eles emprestaram dinheiro para o Brasil poder comprar as armas deles mesmos. A Inglaterra dava o dinheiro e vendia as armas, pegava o dinheiro de volta. E o Brasil ficava sem as armas que eram destruídas na guerra e sem o dinheiro, porque eles tinham que pagar a dívida para a Inglaterra, né? A Inglaterra ganhava duas vezes, vendendo as armas e emprestando dinheiro. É um bom negócio. De 65 até 68, que o Brasil ficou batendo, o Brasil não, né? A Tríplice Aliança ficou batendo cabeça, né, na defesa dos paraguaios, porque o Paraguai estava fechado, país pequeno, um exército ainda forte, eles conseguiam se defender muito bem. E pra quem não sabe, mesmo porque a gente não falou, quem tava comandando... Provavelmente as pessoas já sabem, mas deve ter gente que não sabe que tá aprendendo agora. Quem tava comandando a Tríplice Aliança era o Bartolomeu Mitre, né? Então, o presidente unitarista da Argentina. E nenhum dos brasileiros que comandou a parte do Brasil do Exército dava bem com ele. O general Osório, né, que tava naquele momento, era um deles. E eles viviam brigando. Então, o Brasil falou, general Osório, dá um tempo, você tá aprontando muita bagunça aí. Né? Problema de saúde, tá podre. É, tá com problema de saúde, tá podre. A gente vai mandar outro cara pra seu lugar, que é o senhor Luiz Alves de Lima e Silva. Quem é Luiz Alves de Lima e Silva, professor? Era um militar do Exército Brasileiro. Se chamava... Cara, agora era um militar muito importante, mas... Eu sei. O famoso Duque de Caxias. Deixa o japonês falar, senão ele vai chorar. Quem era japonês? Não, eu não quero falar agora. ele era, na verdade, ele não era Duque de Caxias, né? Ele virou depois. É, ele não era Duque ainda, né? Ele ficou Duque depois que se deu bem na guerra, né? É, antes ele virou Visconde, depois Duque ainda. Mas isso não vem ao caso. O fato é que o nosso Duque de Caxias, nome de rua em todo lugar, ele foi um cara que... Ele mudou, né, o rumo da guerra, assim. Tanto que ele não é o patrono do exército à toa, né? Nosso grande herói de guerra. Teve também um outro cara bacana aí, que é o almirante José Joaquim Inácio, né? Que é o nosso amigo Visconde de Inhaúma, que também é um belo nome de rua. Que também ajudou, né, nessa nova cara do exército da Tríplice Aliança. Os só falar do Duque de Caxias aí, porque se você pegar, procurar a biografia dele, é legal que ele participou de quase todas as revoltas naquela cena do livro de história, né? A Balaiada, Sabe Nada, todas várias revoltas, ele tava lá desde quando era tenente, coronel do exército. Ele era um destruidor de revoltas. A função dele no exército era aí, quando o bicho tava pegando, que os coronéis perdiam o controle da situação, ele ia lá como chefe do exército, participar dos combates e pra colocar ordem no lugar, né? Como se a região, essa época, uma época de muitos conflitos, ele tinha larga experiência e foi subindo no exército, como se disse, nessa época ele não era duque ainda, né? Até virar o Duque de Caxias. Ele era muito eficiente pra exterminar as pessoas. Ao contrário do que mostra nos filmes norte-americanos, né? O Duque de Caxias não era um jovem sargento durão, né? Quando ele foi pra Guerra do Paraguai, ele tinha 60 e poucos anos. Eu achava, cara, que ele era igual o Rambo, assim. Tipo, o sargento durão de O Resgate do Soldado Ryan. Não, não era. Então, vamos pulando a parte que as pessoas ficam atirando umas nas outras, porque isso aí é... não tem nada de histórico, só tem de pessoas atirando umas nas outras, né? A gente... só pra colocar isso, porque tem muitas batalhas, né, na Guerra do Paraguai, quem tiver interesse pode pesquisar aí, acho, né, Batalha do Havaí, Batalha do Curupaiti, do Cuzuru, do Tororó, que a gente falou aí da Laguna, do Riachuelo, que não é a loja. Batalha do Riachuelo foi uma grande promoção logo depois do Natal, que as pessoas chegaram de madrugada. Então, pode ser a revolta dos clientes também, né? Mas é interessante, assim, a loja provavelmente pegou a ideia da batalha pra colocar o nome, não o contrário. São várias batalhas que, assim, Eu acho, olha só, eu não tenho certeza, mas eu acho que a loja não pegou o nome da batalha. Riachuelo é um lugar, você sabe. Cara, eu não sabia. Um lugar, é a loja. Será que é por isso que colocaram o nome de Riachuelo na batalha? É um lugar ali no shopping. Eu sei. Não, cara. A batalha do Riachuelo chama do Riachuelo porque foi no Riachuelo, porra. Não na Riachuelo. Cara, então, mas é isso. Tirando o Riachuelo do lado, eu acho assim, que a gente pode ter ideia da guerra no geral, que no começo, o Paraguai conseguiu resistir, conseguiu muitas vitórias, mas aí com a Tríplice Aliança se organizando, em síntese a gente pode dizer isso, com o apoio da Inglaterra, eles foram lá e partiram pra cima do Paraguai, né? As tropas da Tríplice Aliança vão pra cima lá do Solano Lopes. Quando o Solano Lopes viu que tinha dado merda, né? Ele fugiu, né, da capital naturalmente e foi se esconder em algum canto do país. E chegando nesse algum canto do país, que foi em São Fernando, né? Ele chegou lá e descobriu que, por acaso, o irmão dele e mais uma turma estavam tramando contra ele pra derrubar ele do governo. Sei lá, né? Fazer sabe-se lá o quê? Fazer um acordo com a Tríplice Aliança, algum outro tipo de coisa. Tipo o que tentaram fazer com o Hitler, sabe? Na guerra do atentado do 20 de julho, que a gente falou em outro episódio. Mas o Solano Lopes, como todo bom governante ditador, né? Que descobre um complô contra ele, mandou juntar todo mundo numa fila e falou: atira! E matou mais de 100 pessoas na brincadeira ali, que é conhecido como o Massacre de São Fernando. Viu, professor? Porque foi em São Fernando, não porque foi o Fernando que matou. E aí você sabe que hoje a gente... O Solano Lopes é considerado um herói no Paraguai, né? Ele é muito bem visto, pode dizer assim. A ideia de que a visão que a gente tem falando das visões historiográficas, a visão mais aceita aí dentro do próprio Paraguai, é que foi uma armação da Inglaterra para destruir o Paraguai, que nascia como uma grande potência. Então existe assim uma ideia de que o Brasil, a Argentina, ajudaram a destruir o Paraguai, que se não fosse isso, o Paraguai ia ser uma superpotência hoje, industrial, ia ser muito diferente. Provavelmente seria mesmo. Ele realmente, né, cara, ele nunca se rendeu por nada, ele lutou pelos ideais dele, do país, pro país dele crescer, né, cara, independente se ele tava certo ou não nos meios, ele lutou pelo país. Sim, e provavelmente o Paraguai realmente seria um país industrializado, porque esse é o caminho, né? Que ele já era muito mais desenvolvido econômica, militar e industrial do que os vizinhos bobocas da América do Sul, né, cara? Sim. Mas aí tem uma outra coisa interessante sobre o Duque de Caxias, que é a manobra do Pixiri. Olha aí, essa aí é o seu nome, viu? Japonês. Graçaralho. Pixiri é um lugar, tá, gente? Não é o nome da manobra. Não é uma manobra médica. É que eles estavam batendo a cabeça, né, cara, ali na defesa do Paraguai. E aí mandou construir uma estrada. Em 23 dias, eles construíram uma estrada de 11 quilômetros no meio de um pântano pra cortar o caminho e pegar os paraguaios de surpresa. E pegou mesmo, né? E aí eles destruíram a defesa paraguaia. E ao invés de rumar, né, de marchar pra capital, eles foram pro sul, né? Duque de Caxias falou: agora a gente vai atirar em todo mundo, vamos destruir essa merda de país para que eles não tenham a chance de se reerguer nunca mais. E foi o que realmente a Tríplice Aliança fez, né? É, e você vê que o Duque de Caxias realmente o grande militar que ele fez o que ele se propôs. Destruiu tudo pra não se erguer mais. Sim, mas é o que o militar tem que fazer na guerra, cara. Não tem esse negócio de leis de guerra e direitos humanos. Na guerra você destrói seu inimigo e mata ele até ele ficar totalmente aniquilado, ou você vai ter ele se reerguendo depois, cara. Guerra do Iraque, eu ouvi dizer, sabe? Você tá falando desse negócio, mas hoje as guerras não são assim. Você vê os Estados Unidos faz guerra humanitária. Pra levar a democracia pro mundo. São guerras democráticas. A democracia deles, né? Que a gente já falou isso e já citou num outro episódio também. Outra curiosidade aí sobre o Duque de Caxias, né? Já que a gente tá falando que ele é o grande cara foda. O pessoal gostava tanto dele, né? Ele era um militar tão fodão, né? Ele elevava tanto o ânimo das tropas que quando ele precisou sair, né? Da guerra, ele já tinha 65 anos, né? Problemas de saúde. Ele não tava mais, né? Naquele pique de sair correndo. Quem não sabe, teve batalhas que ele simplesmente pegou a espada, subiu no cavalo e saiu correndo de peito aberto contra os inimigos, né, gritando aquela famosa frase dele. Que me sigam os que forem brasileiros. E os caras seguiam mesmo, isso que é pior. só que ele não tava mais na idade, né? Ele é, além de um grande líder, ele é colocado assim como um grande estrategista militar, né, o Duque de Caxias. Ele não era só um maluco, né, cara? E quando ele saiu do exército, aumentou, triplicou, quintuplicou, octuplicou, dodecaduplicou o número de baixas, né? De pedido de baixa das tropas. Quando ele saiu, ficou todo mundo meio desanimado, assim, falando, ah, que saco. É, depressão, né, cara? Foi depressão no final. Tá todo mundo deprimido quando ele saiu. Pô, cadê o pessoal da gestão de recursos humanos pra ir lá animar o pessoal? Foi aí, né, depois que o Duque de Caxias saiu, que o Dom Pedro II chamou o genro dele, o Conde Deu, pra liderar as tropas no final da guerra aí, né? Pra rumo à grande vitória. É, conta-se aí que uma batalha do Conde Deu é mais ou menos assim, agora não tem os números, é assim, tinha mais ou menos 40 mil soldados do Brasil, lá da Tríplice Aliança, sob a liderança do Conde Deu, e os 4 mil do Paraguai. E nessa batalha, a maior parte dos paraguaios eram adolescentes, eram muito jovens, né? Sim, no final, o exército do Paraguai era criança e velho, né, cara? Literalmente. É, porque não tinha sobrado ninguém mais. E aí, mas mesmo assim, nessa batalha com grande superioridade numérica, né, contra os paraguaios, eles mataram, assim, morreu 2 mil paraguaios, o resto foi preso, e aí, mas ainda mataram mais de 1.000 soldados do lado do Brasil. Assim, mesmo nos últimos momentos, eles continuavam lutando. E dizem que o Conde Deu ficou muito abalado, assim, psicologicamente, porque viu que a maioria era criança, mataram, né? Não eram soldados, eles estavam mandando os velhinhos e as crianças pra guerra. E aí, o Conde Deu não tinha aquele ânimo, igual o do Caxias, de matar todo mundo, achar legal. Diz a lenda também que as tropas brasileiras, elas começaram a ficar eufóricas, né? O pessoal foi vencendo, e aí saiu assassinando civis, saiu botando fogo em acampamento, matando gente e tal, né? É, porque antes eles não estavam fazendo isso, né? Não, mas tipo, você ia pra batalha e pro campo de batalha, você tava matando o cara que tava vindo em direção a você. Nesse momento, o que se fala é que, assim, eles estavam meio que comemorando, tá ligado? Tipo, eles chegavam matando civis, cara, que estavam nos ranchos lá perto de onde tava o Solano Lopes e a parte do... É, o que os japoneses colocando, assim, no começo a guerra é militar. Os militares paraguaios estavam tinham saído do Paraguai, estavam lutando fora do território Paraguai, luta contra os militares. Quando os brasileiros ganharam, a Tríplice Aliança ganhou, eles invadiram o Paraguai e foram matando todo mundo que tava na frente. Qualquer pessoa. Eu entendo que o japonês quis dizer, mas eu não aceito que uma pessoa me diga que existe guerra militar, cara. Guerra é guerra, tá no caminho, vai morrer, não tem dessa. Guerra é guerra, né? Os americanos sabem muito bem que um cara andando com uma sacola pode muito bem ter uma bomba, atira nele. Tá, mas você não é americano. Não, mas eu atiro. Passou com uma sacola perto de mim, eu atiro. Mas aí, no final, pegaram o Solano Lopes e mataram ele. Nossa, o cara quer ir embora. Acabou a guerra. Ah, mas acho que é bem isso mesmo. O Brasil, a Tríplice Aliança foi entrando no Paraguai, foi destruindo tudo. E até que não sobrou nada, eles foram embora, deixaram do Paraguai lá. É arrasado, né? Uma terra arrasada. Foi em 1870, no dia 1º de março de 1870, que o general Câmara, olha aí outro belo nome de rua, e a sua turminha conseguiram, né, finalmente invadir o acampamento do Solano Lopes e pegar ele. É engraçado que ele foi ferido com uma lança por um cabo do exército brasileiro que era chamado de Chico Diabo. Então não foi uma lança, foi um tridente, né? Talvez. Mas ele não se entregou, cara, em momento nenhum. Pegaram, ele fugiu disso aí, né? Não morreu com essa lançada que ele levou, essa tridentada. Pegaram ele lá mais pra frente num barranco e falaram pra ele, renda-se. Ele falou, morro com a minha pátria. E morreu. E aí fuzilaram ele, naturalmente, né, cara? E aí, mais uma data pra você, professor. Em 20/6/1870, né? Depois aqui já tinham matado Lopes, o Brasil assinou com o Paraguai um acordo preliminar de paz, né? Que mais ou menos, quer dizer, corta a zoeira aí, velho. Né? É, guerra, é briga de menina, né? Solta o meu cabelo que eu solto o seu. Não, solta você primeiro. E esse foi mais ou menos o fim do conflito, né, cara? Apesar do fim da guerra ter acontecido muito, muito tempo depois, né? Isso foi o fim da batalha militar. É só para as pessoas terem uma ideia, né, de como demorou para a guerra acabar. Foi só em 1872 que o Brasil assinou um acordo com o Paraguai, né, para poder navegar livremente. E a dívida de guerra, né, que é dívida de guerra, para quem não sabe, é o dinheiro que os vencedores cobram daquele cara que perdeu a troco de nada. Falou, você tem uma dívida de guerra, me paga, senão eu mato todo mundo que tem no seu país. Hoje virou honorários do advogado, né? Quase isso. Essa dívida de guerra só foi perdoada pelo Brasil em 1943. Rancoroso! E é isso porque o Getúlio Vargas ficou com inveja, porque os argentinos tinham acabado de fazer o mesmo, né? Ele foi lá atrás e fez isso também. Quer dizer que os caloteiros do Paraguai não pagaram a dívida. Caloteiros? Fala que os caloteiros sempre arrumam desculpa pra não pagar as contas. É absurdo, né? É terrível. Consequências da guerra, 60 mil brasileiros mortos, 18 mil argentinos mortos, 3 mil uruguaios mortos, uma penca de paraguaios mortos. E aí? O que sobrou da guerra pro Brasil? Eu acho que as consequências da guerra pro Paraguai foi ser destruído, né? Pra Inglaterra foi ganhar muito dinheiro. E pro Brasil especificamente, de certa forma, abalou o poder do Dom Pedro II. Porque o exército, após a guerra, ficou se achando. O exército começou a querer participar da política. E vai ter... Quando volta da guerra, o exército não tem mais função. Aquele exército poderoso que foi montado, não tem mais guerra pra estar participando. E aí eles ficam um pouco relegados a segundo plano pelo imperador Dom Pedro II. E o exército vai ser o principal grupo, né? Nosso primeiro os presidentes eram militares, o Marechal Deodoro, o Marechal Floriano, são militares, eles vão fazer a república, eles vão tirar de certa forma, junto com outras pessoas, lógico, os cafeicultores, tal, outros grupos, mas os militares vão ser quem vai fazer a república, eles vão achar que o Brasil precisa mudar. Então, o exército se fortaleceu na Guerra do Paraguai. Eu acho que uma das consequências é essa, um exército muito mais forte e mais participante politicamente. Mas é isso aí, gente. Pesquisem, leiam, ouçam, discutam, deixem comentários pra gente. E viagem ao Paraguai. Viagem, vão ao Paraguai. Vocês lembram aí do... Qualquer... Que foi? É Mato Grosso, eu fui Rio Grande do Sul. Ah, é, né? Eu tenho errado nessa bosta. Ahaha, é Mato Grosso, né? Ahaha, é Mato Grosso. No meu tá RS, bicho. Agora você pede desculpa e me paga a indenização. Seu animal. Aí um exemplo, se você vai acreditar em tudo que você lê, principalmente se é o que você escreve, não leve tão a sério. Nunca acredita no que você mesmo escreveu. Cara, no que você mesmo escreveu. Fica aqui uma lição, cara. Eu sou o Senhor teu Deus e nunca discutirás com o Senhor teu Deus. Amém. Você ouviu Visão Histórica. Agora é outra história.